Então, ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras o acompanharão. Com esse texto das Sagradas Escrituras, nessa quarta-feira ainda encinzentada, nós estamos dando início na nossa programação. Nosso coração, ele está um pouco ferido, e talvez alguém pergunte: por quê, pastor? Porque ontem ali na cidade de Barão de Cotegipe, nós estivemos um momento muito, muito triste e muita lágrima, quando uma das nossas guerreiras do reino dos céus passou para a eternidade. Irmã Norma, esposa do pastor Wilson. O Wilson é o nosso segundo vice-presidente do campo aonde nós estamos pastoreando. E é importante que se informe aquelas pessoas que nos ouvem que a nossa igreja, ela está toda ela enlutada, porque a irmã Norma foi uma mulher que viveu uma vida toda ela gasta trabalhando junto com o seu esposo nas lides da obra do Senhor. E ontem nós estivemos reunidos com a igreja e uma verdadeira multidão de pessoas. Dia todo foi muito movimentado, desde a madrugada. O templo estava sempre lotado de pessoas, levando o seu abraço fraterno. Nós estávamos na segunda-feira à noite em nosso templo, no culto de obreiros, e quando o pastor Wilson chegou em casa, ele encontrou a irmã Norma já sem vida. Foi um baque muito forte, foi uma morte súbita. E ela ainda jovem, 50 e poucos anos, tinha muitos sonhos, muitos desejos, mas aprouve a Deus. Eu quero externar como pastor da igreja, como presidente desse grande e vasto campo de trabalho onde Deus tem nos colocado para trabalhar, os meus mais sentidos pêsames a essa família, e pedir que o Espírito das Consolações console a cada um dos irmãos, e agradecendo a Deus pela vida dessa comunidade ordeira, essa comunidade que demonstrou ontem ali que a comunhão, a fé, o amor, a esperança, elas devem permanecer sempre nas nossas vidas. E todas as autoridades que ali estiveram, bem como os irmãos que por ali estiveram, recebam o nosso carinho e que as bênçãos do Senhor repousem sobre as vossas vidas. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Nesta manhã, meus amados irmãos, texto bíblico que eu quero dar prosseguimento em falar sobre ele é aquele que se encontra no livro de João, no capítulo 11, quando o Senhor Jesus, ele estava distante de Betânia, e quando ele foi informado que Lázaro, seu amigo, estava enfermo, ele demorou um pouco, mas ele se deslocou para aquela cidade, para aquele local, e lá ele, encontrando aquelas pessoas, especialmente Marta e Maria, elas estavam tristes e chorando. E uma das questões que elas respondiam, ou falavam com Jesus, elas diziam: se você estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus disse àquelas mulheres: eu sou a ressurreição e a vida. quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nós cremos que a eternidade é algo que não está longe de nós. Nós não sabemos quando, nós não sabemos que dia, mas a Bíblia fala que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, a casa é eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Porque estando vestidos, não seremos achados nus. Pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Andamos por fé e não por vista, mas temos confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. Então, nesta hora em que se faz essa reflexão, nós sempre aqui mencionamos que as maiores fortunas não estão em lugares e cofres de nenhuma nação do mundo. Maiores valores estão nos cemitérios, onde ali, dentro daqueles jazigos, estão os sonhos, estão os projetos, estão a vida de pessoas que realmente tiveram grandes oportunidades e muitas delas não puderam usufruir daquilo que buscaram. Mas Jesus Cristo garantiu: eu sou a ressurreição e a vida. Ele ressurgiu da morte para a vida, e nós haveremos, mediante ao toque da trombeta de Deus, diz a Bíblia, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, disse Paulo, os que estivermos vivos, seremos transformados ao encontro com o Senhor nos ares. Que Deus console os nossos corações, conforte as nossas almas, e que possamos permanecer olhando para o alvo, sabendo que o tempo da nossa peregrinação, ele chegará no horário marcado, o mês, o dia determinado pelo grande Deus dos céus. Quero nesse momento orar com você. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, a Bíblia nos afirma, Senhor, que o ladrão só vem para roubar, para matar e destruir, mas também ela diz que o Senhor falou, e o Senhor diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nesta manhã, quando milhares de pessoas nos ouvem, quem sabe pessoas felizes, alegre, saindo do trabalho, até buscando uma mensagem, uma reflexão para o seu dia, mas está vendo o Senhor, ouvindo uma programação que narra uma história de alguém que aqui viveu e deixou para nós uma passagem de alegria, uma história, e nós pedimos o consolo do Espírito Santo. Oro nesse momento pelos enfermos e apresento diante de Ti todas as atividades desta semana, Senhor. A reunião de Santa Ceia que teremos no sábado. Ó Deus, a reunião de hoje à noite, quando aí no templo estaremos ministrando a Tua palavra. Ó Deus, e apresento de manhã, na quinta-feira de manhã, ali, Senhor, em Paulo Bento, onde estaremos. Pai amado, nós oramos e colocamos diante do Senhor as nossas petições, em o nome e pelos méritos de Jesus Cristo, Teu amado Filho, agora e sempre. Amém e amém.